Não sei por que Mariazinha, essa cabocinha de um olhar sereno, tem ciúmes da Teresa, uma camponesa de rosto moreno. Teresa tem tantas belezas que ficou gravada no meu coração. Maria é muito bonitinha, embora ciumenta, ela tem razão. Agora vivo num dilema, porque Iracema é meu amor primeiro. Aguarde nosso casamento e pra meu contento ela tem dinheiro. Maria, que me desculpe, Teresa também. Não posso me casar com ela, mas continuo querendo bem. Mariazinha já me prometeu, será madrinha de um filho meu. E a Teresa é quem vai crismar, a Iracema não pode se opor. A vizinhança é quem vai falar, que a minha comadre já foi meu amor. A vizinhança é quem vai falar, que a minha comadre já foi meu amor. Sei por que Mariazinha, essa caboclinha de um olhar sereno, tem ciúmes da Teresa, uma camponesa de rosto moreno. Teresa tem tantas belezas que ficou gravada no meu coração. Maria é muito bonitinha, embora ciumenta, ela tem razão. Agora vivo no dilema, porque Iracema é meu amor primeiro. Aguarde nosso casamento e pra meu contento ela tem dinheiro. Maria, que me desculpe, Teresa também. Não posso me casar com ela, mas continuo querendo bem. Mariazinha já me prometeu, será madrinha de um filho meu. E a Teresa é quem vai crismar, a Iracema não pode se opor. A vizinhança é quem vai falar, que a minha comadre já foi meu amor. A vizinhança é quem vai falar, que a minha comadre já foi meu amor.